Azul 2707, boa noite, autorizada a chegada a BF, desça para 4000 pés e ajuste no 019. Bom, 4000 pés no 019, ajuste no Autorizada, 2707. 2407. Bona 246, boa noite, autorizada, chegada bom, se desça para o nível 050. Autorizado, Goiânia 246. Azul 2707, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Muito certo, ILS chama estabilizado Azul 2707. Tá 3815, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Reporte na pronta. Três, no três, boa noite, autorizado. Serra Bravo, Golfo Romeu, Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Módiva, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5105, frequência do controle Salvador em 120.8. Apenas confirmando a saída da El, pode Leda, transição ótima. El. Chalerme 3-3, cotejamento correto, reporte pronto. Foro pushback e acionamento. Brasil 7381, tá com 78 a bordo. Alterna Galeão, 3 horas e 42 de autonomia. Caso 38, Uno 5 autorizado táxi para o ponto de espera da pista na 0, via Taxi Inter. Quando próximo, chame torre em Uno, Uno 8, decimal 95. Ajuste na 0, Uno 9. Céu, Uno 9, ponto de 18, 9. Como que vem, Uno? Frequência da torre? Frequência da torre em Uno, Uno 8, decimal 95. Uno 8, 95, né? Estabilizado, campo à vista, azul 2707. Azul 2707, completa sinal, chame a torre 118, decimal 95. Torre 1895, azul 2707. Goma 246, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés e ajuste na 0 no mais, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Campo estabilizado, superfacendo. Altímetro no 0, no 9. Ou no 0, no 9, livre pouso, azul 2707. Autorizado, direto do Luna. Boa noite, 8, boa noite, autorizada a chegada a Banff, desça para 4.000 pés, ajuste na 019. 096, boa noite, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060. 060 Mari, gol 0096. 707, Solos 43, à direita, Solo 121, decimal 1, boa noite. Salvador, boa noite, 138, no 5, Monte Espera, Dona Zero, pronto. 38 no 5, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 0. Ali mantém no 0, no 5. Azul 2707, autorizado táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 09 indicada. Alfa Juliette, 09, Azul 2707. Ali mantém o ano 5. Solo Recife, boa noite, Azul 4980. Azul 4980, boa noite, Solo Salvador. Azul 4980, informação Alfa, mantém as últimas informações, ajuste no 019, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Pesulu 17, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju, pisto no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5-1-1-1, frequência do controle Salvador em 120.8. Fica a informação aqui, autorizado para retorno 0350, Pesulu 17, a próxima hora do plano, saída Puca, transição Aracaju, transponder 1-1-1, controle 120, decimal 8, Azul 4980. Azul 4980, repita o nível autorizado. Nível 350 para o 4980. Protejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, Azul 4980. Salvador, gol 246, confirmado, travado. Transgão 246, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, com 12 nós, 12 nós. Autorizado na caixa, gol 246. 138 no 5, decola 46, controle em 20, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa. Salvador, boa noite, 138 no 5, da El. 38 no 5, boa noite, contato radar, siga para o nível 340, autorizado direto Leda. Direita Leda, o 1-5. Lorena 70, boa noite, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 070. Gol 096, número 3 na aproximação, inicia redução de velocidade 220 mais. Cruzindo para 220 mais, gol 096. 48, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 121, à direita, 121, 1, 12, tá bem. Para sinal ILS, curva à esquerda, proa 2, zona 0, aguarde último vetor para o localizador. Certo, 2, zona 0, sou 1-8-8-8. Aguarda a coordenação para 3895. Valeu. Senané 224, completo o sinal, Sené Torre, 118 do sinal 95. 1888, lista para 2000 pares, aguarda o vetor para o localizador. 2000, aguardando, 888. 1096, cancelada as restrições de altitude, lista para 3000 pares, ajuste Sené 019. 1019, descendo para 3900. Se visou para o campo, baixa de trabalho. Eu também baixa de trabalho, às vezes, pode. Estado, chinamento 224, vento 120 graus, com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso, pistão no zero, 224. Impressionar, reporte pronto para o táxi. Bom, 3895, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 135, 1, será 3895. Uma 838 para o localizador, esquerda 160, autorizada a sinal LS, reporte estabilizado. esquerda, 160, chama ele estabilizado, 88. Goiânia 096, completo redução de velocidade, 2009. Reduzindo para 200 no 096. Estabilizado, Capavista, 1888. 1888, completo sinal, chama a torre, 118 do sinal 95. 1900. No 3, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via taxi Inter. Quando o próximo chame torre em 118 do sinal 95, ajuste no 09, um bom voo. Boa noite, autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, posição 03 indicada. Alfa Juliette, 03, 03. Azul 4980, aguarde para o pushback acionamento. Torres de Salvador, boa noite, voo 1888, vai passar o externo, vai chorar e será mal. Voo no 888, altímetro no 019, o vento 120 graus com 09 nós, tempo autorizado, pista no 0. Vindo voo no 88. Gol 096. Gol 096, completo sinal, chama a torre 118 do sinal 95. Boa noite, 2.25. Gol 970, desce para 2.000 pés, autorizado a sinal de LS, reporte estabilizado. Mil vai formar estabilizado, 1.970. Após o ingresso do Airbus da Avianca na posição 03, será autorizado. estar na próxima. Alexandre, 63, 1, 3, mantenha a posição. Azul 4980, Lívia Sonar, reporte pronto para o táxi. Oito, solo 00, à direita, solo 121, decima 1, boa noite. Direita 21, boa noite, 82. Zero 96 na escuta, torre. Afinal, Cotrim, faixa gravado. A gente voa no 096, altímetro no 019, o vento 120 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado no zero, agora no 096. Zona 300, boa noite, agora de conta a vitória. Zona, qual foi a saída prevista da El? Afirma, a saída será da El. Transição, não, corrijo, saída coral. Ah, que saída coral, está aguardando a conta. Azul, 930. Solo Salvador, voo no 888 de Bro. Voo no 888, vou autorizar o táxi via taxi em Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, portão 8, no 888. Azul 9300, pronto cópia? Siga, pronto cópia. Autorizado Vitória, via Golf 677, nível 180. Saída coral, decola pista 120, primeira curva direita. Transponder 5112, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Sim, sim, senhor, já está no nível 180, canal Golf 677, com o perfil da saída coral, com curva à direita, 5112 no transponder, sobre controle Salvador 108. Azul 9300, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. O 1970 completo sinal, chama a torre 118 do sinal 95. Boa noite, autorizado Recife, via Pesulu 17, nível 330. Saída Puca, transição Aracaju, decola pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5117, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Recife, via Pesulu 17, nível autorizado 330, decola da 10, pela primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. A 3305, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Contar pronto para o pushback e acionamento, na 3305. Azul 5001, Guarulhos, aguarde cópia. Israel, lenda morte. Afirmo, confirmando, pronto cópia. Azul 5001, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 340. Perfil de saída da Euleda Motiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5121, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Azul 5001, o posicionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Paulo Salvador, Azul 4980, para o táxi alterna Maceió, 3 horas e 25 de autonomia, 115 a bordo. Azul 4980, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118.95, ajuste 0.19, morro. Taxi autorizado via Índia para o ponto de espera da 10, quando lá torre 295, Azul 4980, boa noite. Claro. Uno 970 no solo 06, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita, 21, obrigado. Solo com 970, Leon. Regional 70, Alfa, Juliette, portão 11, portão 11. Alfa, Juliette, 11, Salvador, Azul 4980, pronto, ponto de espera, pistola 0. Azul 4980, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 110 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistola 10, Azul 4980. Contra 178, boa noite, autorizado direto do Ana, desça para o nível 050. Nível 050. Azul 4980, decolada 09, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, uma ótima noite. Amém. 959, informação Alfa, confere. Nível 140 aprovado para Ilhéus, via Golf 677. Cola da 10, com curva à direita após a decolagem, na subida Coral. Acionar transponder 0263, controle Salvador, 120, decimal 8. Correta do 4959, 43, chame pronto, pushback, acionamento. Deixa para 2.000 pés, ajuste chama 019, autorizada a sinal e LS, reporte estabilizado. 19, autorizada LS, ficou por 1, 7. Chama 6313, no centro Recife, 125, do sinal 1, alterne 133, do sinal 95. Quando 3695, 6333. Lula 723, boa noite, autorizada a chegada a Donf, deixa para 4.000 pés, ajuste chama 019. Vale a autorização, então 3305, previsão de mais 2 minutos. De 2,7 a bordo, autonomia de 4 horas e 30. A alternativa segue para Sierra Bravo, Sierra Vitor. 3043, parque principal, segunda direita após via Índia e Alfa. Ponto espera pista no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste no 0 no 9. Então, bom, boa noite. 3178, deixa para 2000 pés, aí chama 09, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Estabilizado, né? 1970, chama a torre 118, decimal 95. 5 horas de chegar. Raíra direto, Porto Seguro, decolada 10 com curva à direita na subida Coral, aciona transponder 0264, controle Salvador 120, decimal 8. Porto Seguro, 180, via Golf 677, após Raíra e após Porto Seguro, decolada 10, curva à direita na Coral, transponder 0264, controle 1208, azul 2774. 2774, pátio 3, chame pronto para o pushback, acionamento. 2774. Sul. 9932, 6 Alfa, autorização, respeito. 9300 Torre. Diga. Visual com Boeing 737 da Gol, curso final para pouso, pista no zero. Eu não sei. Visual 9300 após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alô mesmo, alô, alô, 9300. Subida Puca, Jamo, Aracaju. Aciona transponder recém com 1-1-6, controle Salvador, 120.8. 5350, Peugeot 17, decola da 10, esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 516-1208, Gol 9932. Correto, Gol 9932, portão 8, chame pronto, deixa eu ver acionamento. Chama 9932. Segunda direita, via Pátio Índia, ponto espero no zero, torre 18, decimal 95, altímetro no 019. O Morro, boa noite, está 3305. Gol 9170, chame controle solo em 121 decimal 1. 219. Azul 9300, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1-10 graus, 109. Pista da decolagem, Azul 9300. Alfa de Brasilete, 9700. Manhã LS 910, plan 3178. São 3178, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-10 graus, 08 nós. Sim, Azul 9300, decolado 23, chame controle de Salvador em 120 decimal 8. 1208, obrigado, até a próxima. Drone, estamos dando uma boa, Azul 9300, na sua escuta. Azul 9300, boa noite, contato radar, chegou para o nível 180, após 2000 pés, autorizado direto Coral. Veja, após 2000 para o Coral, do 9300, da Azul. Chá 3305, ciente, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera, tá? Prontidade do Rio Preto. Prontidade do 970. O 970, mantém a posição antes da Juliette. É, então mantém o 970. 25001, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistão 0, torre 118, decimal 95. Altímetro 1019, tem um bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite, 319, Pátio e Alfa, Azul 5001, 8954. Afirma. O 170 de passagem ao tráfego, faz ingresso a Juliette, portão 10, portão 10. É, deixa eu fazer a nave azul para portão 10. Para prosseguir no ataque.